Bem, então retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais e agora nós vamos estudar a continuidade do capítulo O Messias de Nazaré. É o quinto capítulo da primeira parte da obra Há 2000 anos e nós terminamos na última semana. Naquela parte em que a filhinha do casal Públio e Lívia foi o casal da filha deles que foi curada pelo Mestre Jesus, justamente naquele encontro maravilhoso em que o senador romano se ajoelha e não consegue articular nenhuma palavra diante do Mestre, diante do governador planetário. E quiçá um dia verdadeiramente governador de nossos corações. E ele chegou em casa e ele ficou agradavelmente surpreso de encontrar a filha já bem restabelecida, já bem renovada, né, de suas energias e, por que não dizer, realmente curada. Só que o senador, ainda muito orgulhoso, ele não aceitou as manifestações de apreço e de um certo endeusamento do Mestre Jesus, sobretudo por parte da serva Ana. E ele a ofendeu e fez com que ela se retirasse daquele encontro, né, do quarto, porque ele não admitia tanta intimidade da serva Ana com a patroa Lívia. E então nós vamos encontrar que ele também estava colocando em dúvida se ela realmente tinha sido curada pelo próprio Messias, né, pelo próprio profeta de Nazaré, como eles chamavam. E ele dizia, né, que o mestre não é superior aos magos e feiticeiros de Roma. E aí, nesse momento, né, um pouquinho adiante, a Lívia vai dizer assim para ele: "Não concordo contigo, querido, nestas ponderações. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por esse homem extraordinário. No instante de sua melhora súbita, quando ela nos falava das mãos sublimadas que a acariciavam, vi com os meus olhos que o leito, a cama da doentinha estava saturada, estava envolvida de luz diferente, como nunca havia visto até então." Luz diferente? O senador retoma a palavra: "Luz diferente? Certo, desvairas depois de tantas fadigas, de tantos cansaços cuidando da filha. Ou então estás contagiada das alucinações deste povo de fanáticos em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair." Ou seja, ele não estava admitindo e estava colocando em dúvida até mesmo o testemunho, o depoimento da nossa querida Lívia. Mas a Lívia continua o diálogo e educadamente ela vai contra-argumentar: "Não, meu amigo, não se trata de desvario. Não obstante as tuas palavras, que reconheço, partidas do coração que mais adoro e admiro na terra, tenho a certeza de que o Mestre de Nazaré acaba de curar nossa filhinha." Olha a grandeza desse espírito, né, Lívia? Que mesmo discordando, ela demonstra todo o amor que ela nutre pelo Públio, né? Dizendo que embora não concorde com os argumentos do Públio, mas ela fala que essas palavras partem do coração que mais adoro e admiro. Então ela diz que o mestre verdadeiramente acaba de curar nossa filhinha. E quanto a Ana, querido, acho injusta a tua atitude. Aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos de nossa casa. Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação a toda a prova, junto de mim e de nossa filha, nestes lugares ermos. Outras podem ser as suas crenças, mas presumo que a sua conduta honesta e santificante só pode honrar o serviço de nossa casa. O senador considerou a elevação dos conceitos da mulher, sentindo-se arrependido do seu ato de impulsividade e capitulou diante do bom senso daquelas palavras. Ou seja, diante dos argumentos da Lívia, aí ele não pôde mais considerar que era uma afirmativa inverídica, não mais ironizou o depoimento da Lívia. Está bem, Lívia, aprecio-te a nobreza do coração e estimarei a continuidade de Ana nos teus serviços privados. Mas não transijo, não aceito que a cura de nossa filhinha tenha sido por aquilo que ele vai chamar de Mago de Nazaré. Não admito que se atribua ao Mago de Nazaré o restabelecimento da mesma. Quanto ao mais, deverás lembrar sempre que me apraz saber só a mim reservada a tua confiança e intimidade. Ou seja, ele estava sentindo a sua liberdade, entre aspas, ultrajada, porque ele via que a serva estava muito, muito próxima da Lívia, que havia muita intimidade. E isso, para o orgulhoso Patrício, era inadmissível, né? Vamos dizer assim. A servos, continua o Públio, a servos ou desconhecidos não deve o Patrício, e com especialidade a matrona romana, abrir as portas do coração. Meu Deus! Então vejam bem como que se caracterizava o orgulho naquela época, né? Ainda mais o orgulho de um senador. Sabes como acato as tuas ordens, disse-lhe a esposa mais confortada, dirigindo-lhe um olhar carinhoso e agradecido. E peço-te perdoar-me se te ofendi a alma generosa e sensível. Mais uma vez, a grandeza do coração dessa alma maravilhosa que é a Lívia, que mesmo estando de posse da razão, né, de ter testemunhado a cura da filhinha, ela, para não criar um clima desagradável com o marido, ainda pede perdão. Olha só a generosidade dessa mulher, né? Não, minha querida, se existe aqui, agora o público continua o diálogo. Não, minha querida, se existe aqui um problema de perdão, sou eu quem devo pedi-lo, mas não desconheces que esta região me atormenta e apavora. Sinto-me confortado, reconhecendo a reação benéfica da natureza orgânica da nossa filhinha. Ah lá, ele atribui a natureza orgânica da filha, e também que o clima já estava na hora do clima fazer efeito. Porque isto significa o nosso regresso a Roma em tempo breve. Num curto período estaremos de volta a Roma. Esperaremos amanhã mais alguns dias, esperaremos apenas mais alguns dias, e amanhã mesmo pedirei a Sulpício iniciar as providências para a nossa volta, para o nosso retorno a Roma. Bem, então agora eu vou passar a continuidade aí dos acontecimentos para o nosso querido Marcos. E aí, Marcos, você fique à vontade, querido. Obrigado, Marcelo. Dando continuidade, então, à leitura do livro, a gente vê o que é o orgulho de uma pessoa, né? Inclusive na posição que ele se encontrava, né? Porque ele foi criado desta forma, neste meio, e numa posição de senador, a pessoa se enche realmente de orgulho e empoderamento. Então ele não se curvava realmente, estava difícil ele se curvar àquele excepcional encontro que ele havia tido, né? Mas vamos continuar aqui. Lívia concordou com as observações do marido, acariciando a filhinha, reanimada e refeita do abatimento profundo que a prostrara por espaço de muitos dias. Nós nos lembramos que ela estava realmente num estado praticamente terminal, que eles, inclusive, consideravam que ela estava nos últimos momentos, né, de vida, que estava numa situação crítica, né? Intimamente agradecia satisfeita a Jesus, pois falava-lhe o coração que o acontecimento era uma bênção que o Pai dos Céus lhe enviara ao espírito maternal através das mãos caridosas e santas do Mestre. Olha só, né? Olha, Lívia, a grandeza que é esse espírito que sequer conhecia Jesus, né? Públio, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, né? A vaidade de um senador romano, né? Que abaixo do próprio imperador é o senador, né? Na hierarquia do poder romano, né? Imagina como ele se sentia, né? Ele, como o Marcelo fala, ele se tinha certeza, né, Marcelo? Ele se tinha certeza. Ele não se achava, ele se tinha certeza. Ele se tinha certeza. Então, contudo, obedecendo o impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Ele nem sequer queria recordar daquela figura, né? Arquitetava castelos de teorias na sua imaginação superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analista meticuloso. Ou seja, ele construía dentro de si uma forma de negar o que ele acabava de ter passado. Dentro do seu íntimo, ele sabia que a filha havia sido curada pelo Messias, por Jesus, dentro dele, mas ele não se dobrava a essa ideia. E para não se dobrar a essa ideia, ele tentava construir dentro dele mesmo uma forma de negar o que havia acontecido. Olha que coisa louca, né? Que coisa doida. Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas. Ele sequer sabia que forças eram essas, né? Emudecendo-lhe a voz e fazendo-o ajoelhar-se. Então ele acha que isso aquilo foi uma, como se fosse um domínio do próprio mestre. Olha, mas na verdade ele foi envolvido por aquela áurea, a áurea mais brilhante, mais significante que pode acontecer a um homem encarnado. Paulo de Tarso viu o Cristo em espírito, em forma de luz, o que cegou-lhe as vistas, e de uma hora para outra ele se transforma, né? Imagina quem viu o Cristo frente a frente, né? A aura que cerca esse espírito grandioso. Ele tinha que se dobrar, ele tinha que se ajoelhar, né? E isso foi uma coisa dele, instintiva, não foi algo causado, né? E ele constrói essa imagem que, puxa, ele me fez ajoelhar diante dele. Não foi isso, né? Claro que não. É, doendo-se ao orgulho, continuando, né? Doendo-lhe ao orgulho despótico. Essa circunstância é considerada como dolorosa humilhação. Então ele se sentia, na verdade, humilhado por aquilo que ele mesmo sentiu, passou. Ideias martirizantes povoavam-lhe o cérebro exausto de tantas lutas interiores. Aí são essas lutas interiores que ele faz com dentro dele mesmo, tentando negar o ocorrido, né? Lutas interiores. E depois de uma invocação aos gênios protetores da família, no altar doméstico, buscou repousar das amargas fadigas íntimas. Olha, fadigas íntimas, né? Ele não estava cansado de corpo, ele estava cansado realmente de espírito, cansado de não querer aceitar o que havia acontecido. Mas o que acontece? Naquela noite, todavia, sua alma experimentava as mesmas recordações da existência pregressa, né? Nas asas embaladoras do sonho. Então, ele, quando adormece, ele agora, ele terá um desdobramento, né? Ele, em espírito, irá para uma região onde terá, vamos ver o que que vai acontecer aqui nesse trechinho. Depois eu já passo para o Maurão. É, aquela noite, né, todavia, viu-se vestido... Ele está dizendo aí, Marcos, antes de você entrar, que a sensação que ele teve foi a mesma daquele sonho que ele contou pro amigo dele lá em Roma, lá no primeiro capítulo, entendeu? É verdade, sim. Então a sensação que ele teve foi a mesma. Só que aí agora ele vai dar outros detalhes, né? Exatamente, é que ele fala, né? As mesmas recordações da existência pregressa, né? Exato. As mesmas. Naquela conversa que ele revelou para o Flamínio. Perfeito, exatamente, isso mesmo. Mas obrigado por ter me lembrado disso. É, viu-se, então, continuando, viu-se vestido com as mesmas insígnias de cônsul no tempo de Cícero. Ele foi lá atrás em outras existências, né? Reviu as atrocidades praticadas por Públio Lentulus Sura, a sua expulsão do consulado, as reuniões secretas de Lúcio Sérgio Catilina, as perversidades revolucionárias, sentindo-se de novo levado à presença daquele mesmo tribunal de juízes austeros e venerados, que no sonho anterior lhe haviam notificado o seu renascimento na Terra, em época de grandes claridades espirituais. Ou seja, ele tem um sonho onde ele volta praticamente àquela época anterior, né? Onde também ele já havia sido alertado que ele iria renascer numa época de claridades espirituais, né? E ele fica diante dos juízes rigorosos e venerandos, né? E esses juízes é que vão determinar a trajetória dele, né? Que vão fazer com que ele reconheça os seus próprios erros e programar o retorno, né? Perfeitamente, isso mesmo. Diante desses magistrados veneráveis, desses juízes, ostentando togas alvas de neve brancas, né? Experimentou amarga sensação de angústia, batendo-lhe descompassadamente o coração. O mesmo juiz respeitável levantou-se no ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando, já estou terminando a minha parte, Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa de sua redenção na eternidade. Agora vamos ver aqui o que temos pela frente, né, Mauro? Olha só o que o cara fala, hein? O juiz, né? Por que então desprezar o minuto glorioso? Um minuto apenas bastava para ele, né? No qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa de sua redenção na eternidade. Olha, esse encontro poderia ser ali a redenção, né? Vamos lá, Mauro. Então, o Mauro, só um minutinho, obrigado, só um Marcos. Pequeno comentário, né? Que ele está... O juiz, esse juiz rigoroso, mas também de muita elevação espiritual, ele está se referindo logo naquele começo do diálogo de Jesus, quando ele diz para o público: melhor fora me procurar em público e na hora mais clara do dia para receber para sempre as lições de humildade. E aí Jesus, num determinado momento, diz, né, que hoje você despreza esse minuto glorioso, né? Então, por isso que o juiz está fazendo referência a isso, lá no sonho do Públio Lentulus, né? Perfeito. Muito bom, Marcelo. Então obrigado, vamos lá. Então, e aí, como é que se dá? Obrigado. O juiz vai continuar falando, né? Desculpe, Mauro. Imagina. Olha, veja que interessante essa ligação aí com a primeira parte do nosso estudo, né? Ao chamado que não foi atendido, né? Preferiu a porta larga ainda. Né? Exatamente, bem lembrado. Sempre tem as conexões, né? Sempre tem, interessante. Então, vamos lá. Depois da fala aí do juiz, né? Eu vou ler só o último trechinho do Marcos aí para dar continuidade. O juiz respeitável levanta-se e diz, né? Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade? E diz assim: estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e do servo do mundo. A porta larga e a porta estreita. Olha só. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com valorosa coragem, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Olha lá, quando a gente não aceita o chamado, né? Provavelmente a gente vai trilhar por caminhos pedregosos. Então, prepare-te. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo, mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo da circunstância da tua vida, conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das povoações mais ríspidas e mais agudas. Das provações, provações. O que que eu falei? Não? Eu entendi que você falou povoações. Não, desculpa. Acho que falei errado. Mas das provocações mais provações. As provações mais ríspidas e mais agudas. Olha o livre-arbítrio aí, né? Exatamente, né? O casamento perfeito com a primeira parte, né? Exatamente. A primeira parte foi a teoria, a segunda parte está sendo a prática. Isso. Não te condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Isso é o juiz falando para ele, né? Ouvi atento aquelas exortações comovedoras, mas nesse instante despertou para as sensações da vida material. experimentando singular abatimento psíquico a par da tristeza indefinível. Ou seja, lá no íntimo dele, ele sabia, né, que ele tinha perdido a oportunidade, mas o orgulho dele não permitia ele se dar à luz da verdade aquilo, né? Ele fez a opção equivocada e a opção menos feliz, e aí ele se deprimiu, né? Podemos dizer isso, né? Entendeu? Que ele, quando ele fica a tristeza indefinível, depressão. Qual que é o significado de depressão? Se pudéssemos definir depressão em uma palavra, tristeza. Em duas palavras, tristeza prolongada. Em três palavras, tristeza prolongada e permanente. Eu acho que é a consciência, né? Lá no fundo a consciência sabe que está agindo errado, né? Exato. Então, é que ela se exterioriza como uma tristeza profunda, né? Exato. Continuando, ainda cedo, sua atenção foi reclamada por Lívia, que lhe apresentava a pequena Flávia convalescente e feliz. A epiderme, como que se alisara, submetida a processo terapêutico desconhecido e maravilhoso, desaparecendo os tons violáceos que anteriormente precediam as rosas de chaga viva. Ou seja, aquela doença que ela estava cometida, né? A lepra. Isso. Já estava desaparecendo, né? A pele dela já estava se recuperando. E ainda a pele estava lisa, né? Ou seja, não tinha mais lesão nenhuma. Não tinha lesão nenhuma. É, nem os remédios modernos fazem isso, né? Imagina a descrição que ele está fazendo aqui, né? Por isso que fala que é um processo terapêutico desconhecido e maravilhoso. Exato. O senador recuperou alguma coisa da sua serenidade íntima ao verificar as melhoras positivas da filhinha, que apertou amorosamente, que ele apertou amorosamente de encontro ao coração, exaltando mais tranquilo. Lívia, é bem verdade que ontem à noite estive com o chamado mestre de Nazaré, mas com a lógica da minha educação e dos meus conhecimentos, não posso admitir seja ele o autor do restabelecimento da nossa filhinha. Eu fico imaginando, deve ser bastante difícil para ele também reconhecer, né? Admitir, né? Apesar do chamamento, ele tem todo um histórico, toda uma cultura, toda uma vida pregressa, né? Que levava ele a ter aquela dúvida, né? Quando nós assistimos um filme, a gente está olhando de fora os acontecimentos, né? E aí nós sabemos, vamos dizer assim, fazer as escolhas mais adequadas do ponto de vista das personagens, né? Que a gente está acompanhando. E aqui é a mesma coisa, né? Nós temos a ideia do conjunto, né? Mas se nós estivéssemos lá na pele do senador, com o nível de entendimento que ele tinha, com a formação que ele teve, então, quer dizer, para nós é fácil nós julgarmos, né? Exato. Mas para ele, senador, é muito doloroso admitir que um plebeu de uma província distante de Roma era muito, muito, muito superior a ele. Por isso que a gente leva tempo para aprender as coisas, né? Exato. E, apesar de, às vezes, o chamamento aparecer, né? Como apareceu para ele, ele perdeu. É aquela história do abreviar o tempo do aprendizado, né? E de seguida passou... Eu perdi aqui, acho que é aqui mesmo que eu estou, né? Então, ele fala para Lívia, né? Ele diz para Lívia que não... Que ele tem dificuldade, ele não pode admitir seja o mestre de Nazaré o autor do restabelecimento de nossa filha. Exato. Continuando então, e de seguida passou a relatar de modo superficial os acontecimentos que já conhecemos, sem referir, todavia, os pormenores que mais o impressionaram. Ou seja, determinadas coisas ele se absteve de contar, né? Porque até aquilo provavelmente feriria o orgulho dele. Lídio, certamente, mesmo diante da esposa, ele se sentiria... diminuído, talvez. Muito diminuído, né? Então, certamente, ele não contou que ele não articulou nenhuma palavra, que não importou qual o idioma que foi falado, né? Porque a conversa foi de espírito para espírito. Não, ele omitiu a informação que ele ficou ajoelhado o tempo todo, né? Isso é bem comum para a gente só fala aquilo que nos convém. Né? Que nos convém. É. Diferente de quando nós estamos diante da psicóloga ou do psicólogo lá na terapia. Porque lá naquele momento da terapia, você vai desnudar o ego, né? Lógico que se você tem honestidade consigo próprio, né? Então você vai desnudar o ego e vai falar todos os reais sentimentos que você é portador, né? É verdade. Então, continuando, Lívia ouviu atenciosamente a narrativa, mas notando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável, não quis externar o seu pensamento a respeito do assunto, preciosa de um atrito de opiniões. Ô Mauro, mas acho que essa parte, Mauro, acho que já é da nossa querida Margot, não é não? É, eu marquei um pouquinho para frente, mas tudo bem. Então vamos passar a bola para a nossa querida Margot, né? Para ela continuar a narrativa aí a partir desse trecho do livro. Então vamos dar a continuidade ao livro Há 2000 Anos. Lívia ouvia atenciosamente a narrativa, mas notando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável, não quis externar seu pensamento em torno do assunto, receosa de um atrito de opiniões inoportuno e injustificável. No seu coração, agradecia aquele Jesus carinhoso e compassivo que lhe atendera às angústias súplicas maternais e no imo d'alma acariciava a esperança de beijar-lhe a fímbria da túnica com humildade em testemunho do seu sincero reconhecimento antes de regressar a Roma. Então, Lívia ouvia a narrativa, né, de Públio sobre o mestre, mas ela não queria expressar nenhum sentimento, falar alguma coisa sobre, porque ela tinha medo de ter um atrito com o Públio e que para ela era desnecessário, né, essa conversa. E no seu coração, ela gostaria que antes de voltar para Roma, ela tinha esperança de beijar a túnica do mestre. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais júbilo de todos os corações. Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem Lívia acalentando o filhinho, prestes a completar 1 ano, instruindo a criada de nome Semele, de origem judia, designada para velar pela criancinha, tal o interesse que demonstrava pelo pequenino Marcos, desde o instante de sua admissão ao serviço. Em dado momento, exclamava a serva, apontando para o largo caminho empredado. Senhora, lá vem 2 cavaleiros desconhecidos a todo galope. Ouvindo-lhe a observação, Lívia pôde vê-los igualmente ao longo da estrada ampla e logo se foi para o interior a fim de prevenir o marido. Lívia tinha uma serva, né, uma empregada, e que ela se chamava Semele. Ela era judia e ela cuidava do seu pequeno Marcos, desde que foi admitida. Nesse interim, ela observa dois cavaleiros desconhecidos vindo ao encontro. E ela logo se refere a Lívia e a mesma vá prevenir o marido. Efetivamente, daí a minutos, estacavam à porta dois cavalos suados e ofegantes. Um homem trajado à romana, em companhia de um guia judeu. Apeava rápido e bem disposto. Tratava-se de Quirilius, liberto de confiança de Flamínio Severus, que vinha, em nome do patrão, trazer a Públio e família algumas notícias e numerosas lembranças. Então, ao longe, Lívia, ela não sabia quem eram esses homens, né, que vinham trajado à romana e que vinham trazer notícias de Flamínio, que era amigo de Públio. Essa surpresa amável encheu o dia de gratas recordações e sábios prazeres, motivando horas das mais inefáveis alegrias. O nobre patrício não esquecer os amigos distantes, e entre as notícias confortadoras e considerável remessa de dinheiro, vieram doces lembranças de Calpurnia, endereçadas a Lívia e aos seus dois filhinhos. Então, Flamínio mandou esses dois cavaleiros para levar à família de Públio, né, uma confortável remessa em dinheiro e levar também lembranças e alegrias que se endereçava a Lívia e aos seus filhinhos. Agora eu deixo o nosso amigo dar continuidade a esta obra. Um bom final de semana e até sábado, se Deus quiser. Bem, então após a exposição da nossa querida Margot, então nós vamos acompanhar o relato da Vera. Vera, se você quiser fazer um casamento com a parte anterior, fica à vontade, viu? Para não perder o fio da meada, né? Se você julgar o corpo. Então, recebendo essas notícias maravilhosas, deve ter sido muito emocionante para eles receberem essas notícias dos amigos, né, do Flamínio e da Calpurnia, que eram grandes amigos mesmo deles, né? Provavelmente eles já estavam morrendo de saudades, principalmente a Lívia, da grande amiga dela. Vamos lá. Então, o que Públio Lentulus vai? Ele vai também se ocupar agora, nesse instante aqui, de mandar rebater as notícias, aproveitar o mensageiro e mandar notícias dele também. Então, vamos lá. Naquele dia, Públio Lentulus ocupou-se tão somente de encher numerosos rolos de pergaminho para mandar ao companheiro de luta notícias minuciosas de todas as ocorrências. Entre elas estava a boa nova do restabelecimento da filhinha, atribuída ao clima adorável da Galileia. Então, era isso que ele relatava sobre a possível cura da menina. Mas como possuía naquele valoroso descendente dos Severus uma alma de irmão dedicado e fiel, a cujo coração jamais deixara de confiar as mais recônditas emoções do seu espírito, aquele descreve o tamanho da amizade entre ele e Flamínio. Escreveu-lhe longa carta, em suplemento, com vistas ao Senado Romano sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente, sob o estrito ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo. Eu acho que é. É aquela carta, se a gente procurar na internet, vocês vão ver a carta com a descrição de Jesus Cristo. É uma carta maravilhosa, maravilhosa. Eu só não vou ter ela aqui para ler para vocês, porque eu estou sem o meu notebook, então eu precisei levar ele para arrumar. Mas assim, gente, não percam essa oportunidade, vejam essa carta. Muitos falam que às vezes duvidam da autenticidade. A autenticidade dela. Mas aqui, quando eu li isso aqui, eu falei assim, é ela, é essa carta. Hã? Então deixa eu ver que agora eu falando... Ele não colocou essa informação à toa também, né? Exatamente, talvez para fazer realmente falar, olha, é essa carta. E por fim, Públio e Lívia anunciavam alegremente aos seus amigos distantes que retornariam a Roma, possivelmente dentro de um mês, dado o perfeito restabelecimento da pequena Flávia. Talvez esse retorno é muito... ambos, né, tanto Públio quanto Lívia, esperavam voltar rapidamente para Roma. Terminado o longo expediente, já era tarde. Mas nesse mesmo dia, ao cair da noite, quando os dois esposos se entretinham no triclínio a reler as doces palavras dos queridos ausentes, então eles estavam sentados, né, e estavam relendo as cartas, tecendo as esperanças risonhas de breve regresso, eis que Sulpício se faz anunciar em companhia de um mensageiro de Pilatos. Olha, aparece aí o Sulpício. Estavam muito bem, né, até agora. Atendendo-os no gabinete particular, o senador recebe a visita do emissário, que se lhe dirige respeitosamente nesses termos: Ilustríssimo, o senhor governador da Judéia participa-vos haver chegado à sua residência dos arredores de Nazaré, onde espero grato prazer de vossas ordens e notícias. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Já vem encrenca. Encrenca, né? Estava muito bem, pra ser verdade, né? Agradecido, replicou Públio, bem-humorado, acrescentando: Ainda bem que o senhor procurador não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém no meu regresso a Roma em breves dias. Então, ele já anuncia ali para o Sulpício que ele deverá voltar para Roma. Algumas expressões protocolares foram trocadas, lógico, são autoridades, né? Então, eles têm aquela, toda aquela pompa. Mas Públio Lentulus não reparou nas atitudes de Sulpício, que ele deitava olhares significativos. O que, que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Provavelmente é o andamento do plano da Fúvia, né? Não é da Fúvia? Que fazia aquele plano todo para prejudicar o senador e a própria Lívia, como a gente viu no segundo e no terceiro capítulo do livro, né? Sim. Muito então, bem. Então, é isso. E o próximo capítulo a gente vai começar aí no próximo programa, O Rápido. Exatamente. É, e todos devemos nos recordar que no sonho que ele teve diante daquele juiz venerável, foi vaticinado que, como ele, senador, não optou pela porta estreita, né, de aproveitar o minuto glorioso diante de Jesus, diante do Mestre, então, que estavam reservadas muitas provas, muitas lágrimas estavam reservadas para o senador, né? Tem mais algum comentário? Pois não, Vera, desculpe. Uma pena sim, apesar de, como o Marcos já falou, ele não admitia para as pessoas, mas no íntimo dele, ele sabia do significado de Jesus, porque da maneira também como ele descreve Jesus, ele não acusa Jesus de nada naquela carta, ele descreve a beleza de Jesus, e a gente já sabe, aqui mesmo nesse livro, já descreveu dos cabelos, né, castanhos, claros e sedosos de Jesus nessa descrição, o olhar profundo de Jesus também, ele descreve muito bem nessa carta, que ele fala. Então, Jesus mexeu com ele, mas aquele orgulho do cargo, tudo, não deixa ele admitir tudo isso, né? Mas lá no fundo, isso já está plantado no coração dele. Sim. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa, bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos na forma em uso dos nazarenos, nos nazarenos. O seu rosto é cheio. O aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, quando brilha, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Diz-se que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judeia Lindisione VII, Luna Seconda. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Essa carta, onde se faz o retrato físico e moral de Jesus, foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Se não foi a mesma carta que foi entregue ao Flamínio, deve ter sido uma carta semelhante, né? Mas eu acredito que é a mesma. Lindo, né? Muito bom, pessoal. Tem mais algum comentário que os amigos gostariam de fazer? Eu gostaria só de fazer um comentário aí, Marcelo, que nós acabamos de ler também Paulo e Estevão. E Saulo tinha a mesma impressão, né, do que está tendo o Públio. Né? Ele ficou impressionado por Estevão, mas não se dobrava à ideia que Estevão era uma pessoa especial, pelo orgulho que ele tinha, que ele era um doutor da lei. Da mesma forma, um senador não se curvou à imagem do Cristo, à presença do Cristo. É, mas um pouco depois da morte de Estevão, aí sim ele capitulou às portas de Damasco, né? Porque sim. Jesus agiu no seu íntimo como o jardineiro que ele se autodenomina lá naquele capítulo, o Cristo Consolador. E ele faz esse comentário. E nesse período da morte do Estevão até as portas de Damasco, ele trabalhou o coração do Saulo, e o Saulo depois aproveitou aquele minuto glorioso e fez a grande transformação, né? Que fez com que ele se tornasse depois o grande divulgador do Evangelho. E se o cristianismo é o que é hoje, nós devemos muito a Paulo de Tarso. Sem dúvida. Mas a gente vê ainda naquela hora, naquele momento, o orgulho ainda fazendo com que a pessoa não aceitasse ainda o outro, né? Analogia que você fez foi perfeita, né? Porque o Rabino Saulo não se dobrou ao Estevão, né? Pelo contrário, né? O perseguiu e o matou, né? Quando ele foi naquela palestra que ele ouviu o Estevão, ele ficou maravilhado. Eu falei, meu Deus, que é isso que eu estou ouvindo, né? Mas o orgulho não deixou. No íntimo ele ficou maravilhado, exatamente. Exatamente, ficou maravilhado. Isso aí, amigos. Muito bom, pessoal. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, e começaremos o estudo do capítulo O Rapto. O Rapto. Grande abraço a todos. Bom final de semana.